Falei pro coração parar de te amar. Falei pra minha mão parar de querer te tocar. Falei pros meus olhos pararem de te olhar. Mas que fazer se onde eu olho eu só sei te encontrar. Vejo seu vulto, coração dispara, o olho brilha, eu perco a falar. E o mundo não quer mais girar. Ah, como eu queria te encontrar agora, pois o fim da nossa história sozinho eu não vou contar. Mesmo sem ter você pra sempre, a minha vida te espera, Estela. Mesmo comigo indiferente, o que fazer se eu sou dela, Estela? Mesmo se não tiver presente, eu sou a metade. Sem a gente, essa metade ainda é dela, Estela. Estela, Estela. Existem só seis letras que pra sempre eu vou amar. Um S, um T, um E, um L, um L. Só você! Estela! Independente se seu nome for Ana, Joana ou Gabriela, espero que você se sinta como a minha Estela. Falei pro coração parar de te amar. Falei pra minha mão parar de querer te tocar. Falei pros meus olhos pararem de te olhar. Mas que fazer se onde eu olho eu só sei te encontrar. Vejo seu vulto, coração dispara, o olho brilha, eu perco a falar. E o mundo não quer mais girar. Ah, como eu queria te encontrar agora, pois o fim da nossa história. Mesmo sem ter você pra sempre, a minha vida te espera, Estela. Mesmo comigo indiferente, o que fazer se eu sou dela, Estela? Mesmo se não tiver presente, eu sou metade. Sem a gente, essa metade ainda é dela, Estela. Estela, Estela. Pra sempre a minha vida te espera, Estela. Agora são vocês. Mesmo comigo indiferente, o que fazer? Estela. Mesmo se não tiver presente, eu sou metade. Sem a gente, essa metade ainda é dela, Estela. Estela, Estela. Existem só seis letras que